gritar. Esforço é inútil, não volte a escutar. Cima do muro eu observo o que acontece nesse mundo, surge paralelo. Não sei da onde veio, nem como surgiu. Maldade, desonestidade, puta que o pariu. Universo do Lúcifer, cobra coral. Mundo do crime, legião do mal. Eu quero me livrar, eu quero sair. Eu quero esquecer tudo por aqui. Aqui não faz pô, aqui não faz pô. São dois caras e quatro facas. Uma rua de número 10 no Carandiru. Lugar abominável, horrível, lugar tenebroso. Vidas humanas tiradas igual a de um porco. E o sangue escorre junto aos escotos. Santa Madalena no pé do altar. Ilumina o meu redor quando precisar. Eu tenho a minha missa de corpo presente. E lavo o meu corpo com aguardente. Não vai me purificar e nem lavar a minha alma, mas vai evitar que a minha cabeça role pelas escadas. Fim de semana, dia de visita. Muito sorriso no rosto, muito homicida. Uns verem as esposas, outros verem os filhos. Um rosto familiar sempre é bom nesse lugar. Maldito, mas é bom se ligar. Se der humilho na visita é lamentável. Fatalidade, segunda-feira sem lei. Vão beber o seu sangue na maior maldade. O clima pesa, o tempo fecha. Lugar não se encontra pra escapar dessa selva de pedra. Rebelião, acerto de conta, batida do choque. E eu vou passando pelo vale da vida e a sombra da morte. Eu sou só mais um, envolvido até a alma. Leão de ferro nessa selva, petrificada. No meu rosto ninguém nunca bateu, graças a Deus. A minha honra eu guardo com a minha vida. Minha cadeia é 8, mas ela se multiplica. Eu tenho meu veneno para destilar. E ele pode ser mortal se precisar. O mano sangue bom tá vindo embora de vencida. Mas fez a cena em um par. Agora ele tem um 121. Pra sumariar cada lugar um lugar. Cada lugar uma lei. Besteira, a própria lei é você quem faz. Pra sobreviver no mundo do satanás. Um sorriso na cara, o odor da morte no corpo. 24, 48, um pior que o outro. Eu tenho que ficar mais ligeiro, eu tenho que me livrar. Tem uma pá de pé de black aqui pra atrasar. Será que esse ano eu saio de condicional? Será que em casa eu vou passar o Natal? Os direitos humanos pra nós é cruel. Para as autoridades somos só papel. Com tantos espelhos você não enxerga. Cidade bombal, pro você espera. Siga minha sombra, seja minha imagem. Logo você será só mais um triagem. Zona Norte, Oeste, Leste ou Sul, Coab, Carandiru. Você será só mais um vestido de mulher se não tiver atitude. Ladrão que é ladrão, nunca se ilude. O sistema abala, mas ele não me intimida. Camarada é uma coisa, inimigo eu não perco de vista. Eu sou um cara pacífico, se é que você me entende. Ao mesmo tempo sou radiado pela maldade da mente. Se pra você tá legal, eu tô muito louco dessa vida. Seu currículo criminoso, eu rasgo e mijo em cima. Um moleque primário, era humildão. E foi estuprado no 8º pavilhão. Não teve atitude, não mostrou instinto. E foi morar no pavilhão 5º. Chegou o grande dia, estou indo embora. Fulano riu primeiro, primeiro ele chora. Eu mando esse salve pro seu camarada. Logo ele vai embora em um caixão de lata. Eu não acredito, ele não é o cão. Ele está na rua, eu estou na detenção. Terça-feira, 6 horas, fulano carta. Agora você vai embora em um caixão de lata. Eu matei a sua mãe, sua mulher e seus filhos. Com seu pai e seus irmãos é o 8º homicídio. A notícia foi foda, não aguento a pressão. Estuprador de cadeia morreu do coração. Sigilosamente eu estou pensando. Se jogo a tia em uma das muralhas, mas a minha cabeça os guardas traçalha. Deixa isso pra lá, não vou dar o motivo. Lá das muralhas eles não erram um tiro. Às vezes eu quero aprender a voar para escapar deste lugar. No mundo cadeia, aqui se vegeta. Abala sua mente com uma atmosfera. Almas desviadas, perdidas, penadas do seu universo. O Lúcifer da risada diz o mandamento: amem uns aos outros. Mas até pela sombra você pode ser morto. Novela real que a Globo não mostra. A luz São Francisa, aqui fede a bosta. Pilantra, safado, estrupador, dá o ravilo. Código do crime, aqui é embaçado. Meu lema é um só, ele não se converte. Eu prego a verdade, o crime no rap. Sinfonia satânica, chega mais perto. Detentos do rap, eu sou do inferno. Da casa.